ainda, tá aí, banda Som do Norte, Pescador. Antes eu toquei Casão Nery, Nem Que Seja Essa Noite. E abrindo a sequência, Genival Lacerda e Ivete Sangalo, O Chevette da Ivete. É a nossa bodega do Maguila, com o melhor da música, e você pode nos ajudar a fazer, montar a nossa playlist, sim, participando pelo nosso Bodega Zap. Qual é o nosso número, Mr. Abraham? DDD 89 999927022. Obrigado. E agora, faz tempo que ele não aparecia por aqui, fazia tempo que ele não dava as caras, mas ele deu as caras, apareceu, né, pra não perder o emprego, e ele tá trazendo aí os empregos que todo mundo está precisando, né, e também a sua pochete de sucessos, muito bem, é ele, estou falando dele, Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio, agora na sua bodega do Maguila, aumente o volume. Ricardinho Rivadavia, começou, aqui é só falsa alegria. E muita bajulação, valorizando a permuta e também os mechãs, contando histórias chatas pra chamar sua atenção. Começou! Não é porque você dá audiência, mas ele te ama. Ricardinho Rivadavia, na bodega do Maguila, pra fazer você muito mais feliz. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Na bodega do Maguila, pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia, a voz do povo, abraçando você que nos escuta nos carros, nas casas, nas palafitas, debaixo da ponte, nos submarinos, nos navios, aonde você estiver de ouvido ligadinho aqui no Ricardinho. Ricardinho Rivadavia. E um abraço especial ao fã-clube do Ricardinho Rivadavia, as 5 membras do fã-clube do Ricardinho Rivadavia que estão sempre prestigiando o nosso programa, que hoje está cheio de grandes atrações para você que nos escuta em todos os cantos deste humilde e grande país. Vamos começar com o nosso quadro tradicional, que é a Bolsa de Empregos. Você que está desempregado, você que é um desocupado, um peso morto na sociedade, fique de olho, porque tem vagas esperando por você em qualquer ponto desta cidade. Atenção para as vagas disponíveis a partir desta semana. Desembaralhador de fiação de rede elétrica, 5 vagas. Remendador de cabo de fibra ótica, 7 vagas. Testador de carro autônomo da Tesla, 1 vaga. Pino de boliche humano, 10 vagas. Escritor de novelinha do Kawai, 3 vagas. Guardador de lugar na fila do Bolsa Família, 70 vagas. Designer de figurinhas para o WhatsApp, 5 vagas. Pintor de pano de prato com frase da Bíblia, 15 vagas. Passador de giz em taco de sinuca, 1 vaga. Testador de qualidade de molho de pimenta, 1 vaga com cadastro de reserva. Advogado especialista em contrato de namoro para jogadores de futebol, 2 vagas. Ministro das Comunicações, 1 vaga. Essa vaga existe saber a diferença entre AM, FM e onda curta. Os interessados em mandar currículo podem vir aqui até a portaria da rádio para saber mais informações sobre esses empregos. E agora, meus amigos, vamos ao quadro que todo mundo espera. Sim, dentro do nosso programa, que é a pochete de sucessos. 3 músicas na berlinda para você escolher a que vai tocar inteira. Pochete de sucesso. Sem mais delongas, porque nosso tempo está cada vez mais curto, vamos começando com a primeira música. Essa música que foi tema da novela Guelas por Guelas, a música de mesmo nome, na voz de Os Febris. Hey, hey! Desgraça porque é bobagem. Hey, hey! Os Febris, Guelas por Guelas, foi a música de número 1. Música de número 2, sucesso dos anos 80, Roupa Seminova, Pague Pra Mim, Som na Caixa, Gabriel Carlos. Caloteiro vagabundo, você é um ser imundo. Deixa o celular no mudo pra não me ouvir ligar. Muito bem, esse foi o trechinho de Pague Pra Mim, música de Roupa Seminova, música 2 da pochete de sucessos. Música 3 é um sucesso do passado também, hoje só relembrando os grandes sucessos. A música de Sérgio Rins, Carreta Velha. Não interessa se a ferrugem enjoa, Carreta Velha é que faz corrida boa. Sérgio Rins, Carreta Velha é a música 3. Agora você, ouvinte do programa Ricardinho Rivadavia, é quem decide quem vai tocar a música inteira. Os Febris é a música 1, Roupa Seminova é a música 2, Sérgio Rins é a música 3. Mande mensagem para o nosso WhatsApp 906067070, se não der, 70 de novo. Agora vamos para um breve intervalo comercial, é o tempo dos nossos compromissos comerciais que precisamos cumprir, e voltamos com o resultado da pochete de sucessos. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue aqui lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Voltamos daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila. Rádio 100. A rádio oficial da música boa. Alguém igual eu. Sempre conectada. Eu não vou me culpar se só te dei amor. Com as novidades. Eu quero tanto sentir todo o seu intenso calor. O que você gosta de ouvir? A Rádio 100 toca. E sente os nossos signos não se combinam. Que os astros não conspiram a favor de nós. Os hits que animam o seu dia. Me teve não, meu amor. Perdeu pra dar valor. Bagaceira só é bom pra quem já superou. E emociona você. Mais uma vez quero ficar com você. Só com você. Rádio 100. A rádio oficial da música boa. Pensando em construir ou reformar, a Galeria 86 Casa e Construção é uma loja especializada no assunto. Temos ferramentas, materiais elétricos e hidráulicos, tintas, pisos, argamassas, acessórios para banheiros e cozinhas, linha de jardinagem, lâmpadas, pendentes e uma variedade de produtos incríveis. Conheça nosso home center, Galeria 86 Casa e Construção, bairro de Lourdes, Avenida Santo Antônio, número 1. Fazemos entregas em Campo Maior e região. Vem ver e ouvir no aplicativo da 100. Baixe agora mesmo na Play Store ou Apple Store. Estúdio ao vivo, clipes musicais, promoções e muito mais. Aplicativo da Rádio 100, disponível para Android e iOS. Rádio 100, a sua rádio com imagem. Rádio 100. Quando eu vejo um homem postando amor só de mãe, eu já sei que carregaram a mulher dele. As mais da 100, de segunda a sexta às 18h. Na Rádio 100, vem aí a maior competição de futsal de base da região. Segunda edição da Copa Ouro, dia 20 de junho, no Ginásio Poliesportivo em Campo Maior. Grande abertura da Copa Ouro, sub-13, sub-15, feminino e sub-21. Segunda edição da Copa Ouro. Organização, Governo do Estado do Piauí, Paulo Martins. Apoio, Galeria 86. Na Avenida Santo Antônio, Campo Maior tem a melhor programação. Rádio 100. Atualização em andamento. Por favor, aguarde. Você pediu e o Detran está se atualizando. Simplifica aqui, agiliza ali e a virada tecnológica já está acontecendo. Agora, precisamos da sua colaboração. Nessa fase de transição, alguns serviços podem ficar mais lentos, mas depois vai ser tudo vapt-vupt. Detran Piauí. Por você, por todos nós. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. Santo Antônio de São Pedro confirmou que é comprar barato de verdade. Vem pra Julião Eletro, sim, senhor. Já começou o maior São João de preço baixo da Julião Eletro. São móveis, eletros, smartphone em até 18 vezes sem entrada e sem juros. TV AOC 32 polegadas Smart por R$ 1.399. Foi até 18 de 77 72. Ventilador liquidificador mundial, só 129 cada. Ou 18 de 7, 17 cada. Ar-condicionado Figo 9.000 BTUs inverte, só 2.899. Ou 18 de 162. Ar-condicionado Figo 2.000 BTUs inverte, só 3.199. Ou 18 de 177. Freezer Videia 150 litros. De 2.499 ou 18 de 136. Fogão Smalltech Bale 4 bocas, só 699 ou 18 de 38,90 em todos os cartões. Eita, que a festa de preço baixo da Julião Eletro tá bom demais. Só vem pro arraial da Julião Eletro, aqui tem preço baixo. Jornal da 100, de segunda a sexta ao meio-dia. Na Rádio 100. Rádio 100 FM. Rádio 100. Nesse São João, fique com a gente. A melhor rádio do São João. Te espera. O Brasil se encontra aqui. No sábado, dia 15 de junho, o forró começa às 8 da noite. Samba dos dois vaqueiros. E eles vão botar pressão. E se quiser desse jeito. Edi e Natan. Edi e Natan. A gente não tem besteira com mais um pastia. Lázaro Gama. Banda pra cima. Kevin Pablo. Chama as bichinhas. E Lagosta.

dei meus 100 reais para você. Sem dúvidas, uma música que marcou uma geração. Pague Pra Mim, de Roupa Seminova, foi a campeã de hoje da pochete de sucessos. Você que votou em outra música e ela não foi a contemplada, talvez na próxima você tenha mais sorte. Ou então pesquise no YouTube a música, porque provavelmente nós não iremos tocar. Mas, meus amigos, já estamos chegando aos instantes finais do programa Ricardinho Rivadavia de hoje, agradecendo a todos pela audiência até aqui, e quero convidar vocês a aguardarem, porque em breve estaremos de volta com muito mais coisas aqui no seu radinho, esperando por você. E lembre-se, se você for fazer uma feijoadinha com uma farofinha no almoço do fim de semana, pode chamar que eu vou, mas eu vou esperar esfriar primeiro, porque eu comi uma dessas dias atrás que me queimou a língua. Ah, tá lá, Brasil! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz, muito mais feliz. Ricardinho. Três dicas para viver melhor: beber muita água, usar boné para esconder a calvície e ouvir a Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Aí você ouviu Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio brasileiro, e agora nós vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, deixa eu mandar um abraço aqui às mais de 200 rádios que transmitem a Bodega do Maguila em todo o Brasil e mais 4 países. Não tem como a gente mencionar todo mundo, tá, pessoal? Pelo tempo, mas as rádios que eu não mencionar, um tapinha nas costas e aquele abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos da Shockwave Radio, da Rádio Metrô, galera de Campo Maior e região, no estado do Piauí, que nos ouve pela rádio 100 FM 100,7, pessoal também da região de Cristino Castro, Bom Jesus, Santa Luz, no estado do Piauí, deixa eu ver que mais aqui, Fronteiras, pessoal da Fronteiras FM, 87,9, Fronteiras, que fez aniversário agora dia 9, né, parabéns pra você, 89 anos de emancipação política. Deixa eu mandar um abraço aqui também aos nossos amigos do estado de Pernambuco, alô galera de Frei Miguelinho, Ibiranga, Poção, da Vale do Acaí FM, Carnaíba, Caruaru, Belo Jardim, Timbaúba, Mirandiba, galera da Nova FM 87,9, pessoal também de Tamandaré e Petrolina da Sertão FM. Deixa eu ver quem mais aqui, Minas Gerais, alô galera de Almenara, da Clube do Vale FM 102,5. Abraço pra nossa ouvinte Shirley, ouve a gente aí em Almenara, participou da palavra-chave premiada, já tá concorrendo a um Pix de R$50 no fim do mês, e você também pode concorrer. Fica atento que a qualquer momento aqui no nosso programa aparece a palavra-chave premiada, mas não é você mandar só a palavra, o nome chave. É a palavra que vem depois do sinal sonoro, tá bom? É ela que você tem que mandar pro nosso Bodega Zap. Mandar um abraço aqui também à galera da Nova FM 87,9 de Nova Santa Helena, em Mato Grosso. Pessoal também de Sinop, Rondonópolis, Alto Taquari, Santa Carmen, agora da Vale do Azul FM, ainda lá em Mato Grosso. Riachão no Maranhão, galera da Primavera FM, alô Manga Rosa, aquele abraço. Lago da Pedra, galera da Tropical FM, Caxias no Maranhão, da Paraíso FM, meu patrão Sinal, aquele abraço. Bemário e a galera de Brejo do Maranhão, da Rádio Atitude FM 90,1. Joacir também, galera de Passagem Franca, da Inhumas FM 87,9. Pessoal também de Goiás, Ceará, meus amigos de Campos Sales, da Campos FM. Mas enfim, agora é hora da gente botar os áudios do povo no ar. Sim, nossa amiga Cícera, participando lá de Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87,9. Maguila, eu quero a música de Luiz Gonzaga, Asa Branca. Oh, ofereço para todos os ouvintes da 87,9. Ofereço também a você, Maguila, e para todos os ouvintes do seu programa. Sou eu, a Cícera da Rua Belém, Brasília. Direto de Batista do Camaragibe, Alagoas. Deus abençoe o seu programa, Maguila. Amém, amém. Obrigado, vou atender seu pedido neste bloco, mas antes eu vou atender também ele. Agora, a música da Márcia Ferreira, que o Adilson pediu. Exatamente, nosso amigo Adilson, fiel ouvinte do nosso programa e um fanzaço da Márcia Ferreira, ouvindo a gente pela Rádio Máxima de Goiânia, tá pedindo a música da Márcia Ferreira, é óbvio. Hoje eu tô que tô. Muito bem, vou tocar nessa sequência e pra fechar vou trazer Lindomar Castilho, o Rico Pobre. Então vem aí, Márcia Ferreira, Gonzagão e Lindomar Castilho em mais uma sequência de ouro aqui na sua Bodega do Maguila. E claro, vai participando, eu aguardo seu pedido. 89-999-92-7022. Canta, Márcia Ferreira, já que eu volto. Ilumina minha vida com a luz do teu amor. Yo, yo, yo, com você eu vou. Me apanha nos amigos, me envolve em teu calor. Hoje eu tô que tô, ilumina minha vida. teu amor. Yo, yo, yo, com você eu vou. Me assanhando no chamego, me envolve em teu calor. Yo, yo, yo, hoje eu tô que tô. Eu adoro esse teu jeito, essa tua cor. Yo, yo, yo, yo, vem fazer amor. Quero desfrutar de novo. Eu adoro esse teu jeito, essa tua cor. Yo, yo, yo, yo, vem fazer amor. Quero desfrutar de novo desse teu sabor. Yo, yo, yo, yo, hoje eu tô que tô. Guarda contigo meu coração. Então se eu disse adeus, Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo pra me voltar pro meu sertão. Quando verde dos teus olhos

Rádio 100 FM. Vem aí a maior competição de futsal de base da região. Segunda edição da Copa Ouro. Dia 20 de junho, no Ginásio Poliesportivo em Campo Maior. Grande abertura da Copa Ouro. Sub-13, Sub-15, Feminino e Sub-21. Segunda edição da Copa Ouro. Organização, Governo do Estado do Piauí. Paulo Martins. Apoio, Galeria 86. Atualização em andamento. Por favor, aguarde. Você pediu e o Detran está se atualizando. Simplifica aqui, agiliza ali e a virada tecnológica já está acontecendo. Agora, precisamos da sua colaboração. Nessa fase de transição, alguns serviços podem ficar mais lentos, mas depois vai ser tudo vapt-vupt. Detran Piauí. Por você, por todos nós. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro. De segunda a sexta, 10 para as 11 da manhã, na Rádio 100. Programa Somos Todos Irmãos, com Dom Francisco de Assis. Somos todos romeiros do céu. Em Campo Maior e região, você ouve a melhor. Rádio 100 FM. Rádio 100. Rádio 100. Nesse São João, fique com a gente. A melhor rádio do São João. O melhor São João é aqui. Rádio 100. A melhor rádio do São João. O Nina Alencar te espera. O Brasil se encontra aqui. No sábado, dia 15 de junho, o forró começa às 8 da noite. Mais um dos dois vaqueiros. E eles vão botar pressão. E se quiser desse jeito. Edi e Natan. Edi e Natan. A gente não tem besteira com mais um pastia. Lázaro Gama. Banda pra cima. Kevin Pablo. Chama as bichinhas. E Lagosta Bronzeada. Lagosta Bronzeada. Quero entender por que razão tudo acabou. Vaquejada de Campo Maior, de 13 a 16 de junho. No Parque Nina Alencar. ZYN 975, Rádio 100 FM 100.7. Uma emissora da Rádio Heróis do Genipapo Limitada. O pior programa do rádio está de volta. O Mega do Marinho. Estamos de volta aqui na minha, na nossa bodega do Maguila, para mais de 26 estados e também Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Agora é hora da gente ir de mais abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, eu joguei essa parte aqui agora pro bloco final pra dar tempo da gente fazer tudo, né? Porque tava muito atrapalhado, mas enfim, vou mandar um abraço aqui ao pessoal do Instagram que nos segue pela arroba bodega do Maguila, pessoal da Maturi FM Divertentes Pernambuco, Yuri Rafael de Oliveira, BS TV online, abraço Gabriel Estebanês, sua digníssima Lili também, acompanhando aqui o nosso Instagram, Lana CSD. Alô pessoal também que acompanha as lives do meu amigo Elber Nantes, grande Nantes, aquele abraço. E um abraço ao nosso amigo também Marcelo, que nos ouve lá pela nossa FM de Pentecostes, Ceará. Deixa eu ver quem mais aqui, Josimar Medeiros lá de Barbacena, pessoal da Rádio Frequência Básica de Londrina no estado do Paraná, Cam Souza e um monte de conta aqui, robozinho de tigrinho, não vou ler esse tanto de coisa, mas siga a gente lá no Instagram, arroba bodega do Maguila, estamos com 463 seguidores e eu quero você seguindo a gente lá também pra bater a meta dos 500 até o fim do ano. Mas enfim, como eu prometi, essa semana essa notícia pegou a gente de surpresa, né? A perda repentina do grande Naim, um dos grandes nomes da música popular nos anos 80, né? Com grandes sucessos como Taca Taca, Coração de Melão, Da Coração e tantas outras. Mas hoje eu quero trazer pra vocês uma faceta do Naim que muita gente não conhece ou não lembra, né? Os mais antigos devem se lembrar. Porque em 1984, o Naim tinha um programa diário na Rádio Record de São Paulo, que era o Clube do Coração. E nós trouxemos aqui essa gravação direto do acervo do nosso amigo Antônio Ribeiro da Mota, né? Que inclusive acompanha lá o canal dele, que é o Radioscopia no YouTube, várias gravações lá de rádios do mundo todo. Então agora, como uma forma de prestar homenagem ao glorioso Naim que nos deixou essa semana, fica aí a abertura do Clube do Coração, 28 de outubro de 1984, direto da fita cassete do Maguila. Rádio começa com F de Record, Rádio Record. Fique ligadinha, fique ligadão, aqui no Rádio Cem. no clube do coração, todas as tardes, onde só cabe alegria e emoção. É no clube do coração. Tem muita música rolando, muito papo, atração. Mulheres, cheguei. Alô, amigo, aqui quem fala é Roberto. Ô, Roberto, eu também estou com meu amigo Naim no clube do coração, que é uma brasa, mora. Alô? Vai! Vai lá, Roberto! Não engata a segunda não, Roberto! Ei, Roberto, breca, que vai ficar no churrasco hoje. Alô, pessoal! Domingo, alô, minha santa! Nossa, quanta fome, meu Deus, não tem carne pra todo mundo. Tem linguiça e chouriço pra todo mundo, Guaxa? É Donizete, meu filho. Atenção, pessoal, muito boa tarde. Nesse domingo, hoje é dia do nosso churrasco musical. Domingo, o Naim aqui no Clube do Coração faz um churrasco musical. E olha o cardápio de hoje. Vamos começar servindo chouriço. Chouriço na rapaziada. Ô, Guaxinim, tira a mão do chouriço, ainda não tá pronto. Ô, mas que coisa, meu Deus do céu, já vai pegando o chouriço? Larga o chouriço aí, não é pra dar risada não. Ô, Donizete, deixa a linguiça de lado aí, Donizete. Donizete, solta a linguiça, Donizete, pelo amor de Deus. Ô, meu Deus, eu não gosto de fazer churrasco assim não, viu, gente? Ô, que coisa, meu. Começa o churrasco, o Guaxinim já tá querendo comer, pegar o chouriço. Larga o chouriço, Guaxinim. E o Donizete agarrando a linguiça. Não, assim não dá. Atenção para o nosso cara. Tá suspirando? Olha o que, meu Deus. Tá suspirando. Roberto, meu filho, diga aqui pra mim. Você gosta mais de chouriço ou de linguiça? Hein? Tá, então, aguenta aí que ainda não tá pronta. Hoje nós temos chouriço, temos picanha, linguiça, costela e alcatra. Beleza. E também vai bem com bengala. Temos bengala. Opa. Não pode trazer cachorro, não. Nem gato, não. Não aceito, não. Olha, quem tiver com cachorro não vai entrar hoje, não. E atenção, Robertão, antes de comer o chouriço, meu filho, canta aí. Aí, rapaz, vamos lembrar dele por conta dessa alegria, né? Que ele sempre expressou nas suas músicas, no seu jeito de falar, né? E é isso aí. Naim não tem como, cara. Um dos grandes nomes. Quando eu vi a notícia, eu não acreditei. Né? Então vamos tocar aqui também uma música dele que não é tão conhecida, porque o pessoal só tá tocando as três dele, que são mais conhecidas. Eu trouxe essa daqui, que o pessoal não tá tocando muito. É a nossa forma de homenagear também, trazendo o lado B dos artistas. Então nós vamos começar essa sequência com Naim, Como Vai, Querida, e depois eu trago o Raimundo Soldado, outro que faz muita falta, né, no cenário musical brasileiro, e ele canta pra gente Malena, mais duas carimbadas, direto da vitrolinha do Maguila, e você sabe, daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sing. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Pamonha. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Agora, na Bodega do Maguila, mais uma música fedendo a mofo. Vem me amar. Saudado, Malena. Antes eu toquei Naim, já saudoso, e a música Como Vai, Querida. Pois é, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa Bodega do Maguila de hoje, mas semana que vem eu tô aqui de volta nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Se você ainda não decorou nosso jabá, vou falar de novo, né? Porque tem gente que até agora não nos segue no Instagram. Siga a gente lá, @IanJoséSilvaLocutor e @IanJoséSilvaLocutor, e tem a arroba do nosso programa Bodega do Maguila, BUDEGADOMAGUILA. Siga a gente lá e fique por dentro das novidades do nosso humilde programa, e tem o nosso site também, bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer esta daqui, na voz dele, Zé Orlando, Salve o Nosso Amor. E é com essa que a gente finaliza a nossa Bodega do Maguila de hoje. Ei, nos vemos semana que vem, hein, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo o meu forte abraço e até o programa que vem, porque eu vou me embora. Valeu, galera, cuidem-se. Guarde com muito carinho as flores que eu mandei.